Coelhada, decadente 126, para fazer o registro dessa última rodada do primeiro, da primeira fase do Campeonato Mineiro 2018. Um empatezinho mequetrefe, joguinho morno, meio ruim, meio sem graça, mas tá certo, é lá contra o Vila, muitas carinhas novas jogando, time poupado, como tem que ser a última rodada de um time que já está classificado e com a sua posição definida nessa classificação da primeira rodada. Não tinha porque arriscar muita coisa. Não é isso, seu Alisson? Dê seu boa noite. É isso aí. Boa noite. Um joguinho que, em termos de classificação, não valeu de nada. Mas em termos de observar alguns caras que não vinham jogando aí, valeu de alguma coisa sim. Foi importante. É isso aí. Seu Jair Viana, o senhor que estava lá em Nova Lima, chegou a tempo do programa. Dê seu boa noite. Boa noite. Estava lá junto à equipe de campo do Decadentes. Eu, Cornetinha, Serjão. Mas só eu consegui chegar a tempo. E sóbrio. E sóbrio. Ah. Talvez por isso, né? É, sóbrio. Vamos dizer que sim. E aí, vamos falar um pouquinho dessa partida de hoje, que era um bastidores, praticamente um bastidores do campeonato, só pra sentir, assim, a vibe de jogar em Nova Lima, ter saudade das pancadarias de antigamente, só essa coisa básica, mas hoje foi tranquilo. Muito bem. Os outros dois que estavam lá em Nova Lima, o Corneta e o Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares mandou um áudio no meio do primeiro tempo, celebrando que tinha cervejinha à venda no cartão, com maquininha de cartão dentro do estádio, e que ele ia poder beber durante o segundo tempo. Então eu já falei, bom, o Sérgio Tavares não vem hoje. O Corneta também deve ter ficado preso na mesma razão. O senhor Ramon Gregório, que falou que ia estar aqui, deixa eu ver aqui, ele mandou uma mensagem aqui agora, falou, desculpa galera, não vou poder participar, e mandou um áudio junto. Bom, vamos ver aqui que o que o Ramon tem a dizer, então? Vai, Ramon, o que foi? Qual que é a desculpa da vez? Eu acho bom você não me dizer nada pra não lhe esfaquear todo hoje. Eu acho bom você não me dizer nada. Porque se você realmente estivesse trabalhando, você me dava satisfação. Você não sabe nem mentir, otário. Isso? Você não sabe nem mentir, rola murcha. Que isso? Que isso, Ramon? Que agressão gratuita. Diante dessas ameaças, eu acho que ele não deve, né? Deve estar lá tentando resolver a situação. Não, e a gente então, já viu muito na torcida da América rola cansada. Agora rola murcha. É a primeira vez também, confesso. Bom, pensar que antigamente o Ramon só rebocava os outros no motel, agora, né, rola murcha é triste. Muito triste, viu? Fazia chupetinho e rebocava os outros no motel. É muito triste. A gente manda aqui energia positiva e somos todos Ramon, né? A gente manda somos essa força Ramon. Aqui. Somos nada, pelo menos. Peraí. Vou retirar essa hashtag. Somos Ramon. Agora que eu me dei conta, do vale. Somos todos Ramon plus Viagra. Isso, pronto. Ai, meu Deus do céu. Então tá, vamos falar de futebol. Eu descobri que o segredo é participar de todas as edições desse programa. Porque quando você não participa, bicho, é pior. É pior. Fato. É por aí. Muito bem, senhores. Então é isso. Coelhão foi a Nova Lima. Algumas TVs a cabo não mostraram o jogo pela TV. Eu, pelo menos aqui em Brasília, não consegui acompanhar o jogo pela NET. Acho que o Alisson também não conseguiu pela TV a cabo. Não conseguiu, não é isso, Alisson? Não, mas, eu vi pelo link do Premiere Play. Exatamente, que foi o que eu fiz também. No link lá no Premiere Play, na página do Premiere, no aplicativo, o jogo tava rolando. E aí foi o que me salvou aqui, porque se eu fosse depender da NET, eu não ia ter o jogo hoje não. Mais Premiere Play, mais o Chromecast aqui, joguei na TV, a qualidade da imagem tava boa, funcionou direitinho. Não posso reclamar não, que deu certo. Então é isso, o América foi a Nova Lima, primeiro tempo absolutamente morno. O primeiro tempo inteiro teve um chute a gol, sendo que esse chute a gol foi do Gerson Magrão. Então você imagina o nível da partida nesse primeiro tempo. E não tô falando que foi o único chute a gol do América, não. Foi o único chute a gol do primeiro tempo. Ganhou muitos elogios na saída pro vestiário. Você não imagina o tanto que ele foi elogiado pela torcida. Ah, imagina. Saiu, assim, foi, né, agraciado com todas as congratulações que vocês podem imaginar, né? Maravilha. E aí, no segundo tempo, o segundo tempo foi um pouquinho melhor e tudo mais. Saiu um gol bacana, um gol legal do Norberto, com um grande passe do Zé do Coelho. Mas o jogo, assim, como um todo, foi bem fraquinho. Escalação do América: João Ricardo, Norberto, Matheus Ferraz, Rafael Lima, Carlinhos, Zé Ricardo, Matheus Salles, depois Juninho, ao finalzinho do jogo, 43 do segundo tempo, Gerson Magrão, Serginho, Matheus Santos, que saiu aos 20 do segundo tempo para o Marquinhos entrar, Wesley, Capixaba, e é isso. O Wesley que entrou depois no lugar do Capixaba aos 30 do segundo tempo. Isso. É isso, esse foi o América lá em Nova Lima. Quem ainda não votou em Bala e Colatina, entra lá no site decadentes.com.br e aproveita para votar. Vocês vão ver que eu tô mexendo o formulário agora, porque eu dei umas vaciladas aqui, mas tá tudo sob controle. Então é isso. Votem lá pra gente saber, porque por enquanto tem 3 votos. Então tá um voto extremamente qualificado ali. Mas votem mais pra gente ter uma noção maior de o que vocês acharam do time da América hoje. Alisson, você não pegou do comecinho, né? Por essa questão da transmissão, você acabou pegando lá do 20 minutos pra frente, não é isso? 25 pra lá. Pelo que você falou, eu não perdi nada, não. Porque o chute do Gerson Magrão eu vi. Então... Exato. O chute do Gerson Magrão deve ter sido assim, aos 35, 40 do primeiro tempo. Foi finalzinho. Foi bem final, né? É um dos últimos lances do primeiro tempo. E aí, então tá, aí, Jair, eu sei que tava lá desde o início. Você começou assistindo todo o jogo, entrou depois? Como eu entro mais cedo. Se eu acompanhar o povo da turma do fundão, a gente já perde pelo menos 2 gols, já, dependendo do jogo. Eu entro cedo, procuro lugar, né? Os meninos estavam analisando a máquina de cartão ainda, que estava o Cidinho da turma do fundão com o Serjão, eles estão inclusive querendo propor para a América trocar o mando de jogo nosso para lá. Jogar sempre Nova Lima, né? Porque liberada a cerveja no cartão até o segundo tempo, tava sensacional. Ali em Nova Lima, né, chegou o ônibus da América, ele chegou bem assim umas 4h30, quase 4h20, chegou bem em cima da hora mesmo. E eles passaram ali bem pertinho, ficou a turma que tá aqui foi, ficou toda bem onde passava. Eu inclusive mandei pro João Ricardo um abraço em nome do Alisson. Muito obrigado. Passou, muito bom. Eu falei, ó, o Alisson mandou um abraço para você. Manda um beijo da próxima. A turma, olha, o Serjão perdeu uma oportunidade sensacional. A turma começou a cantar o nome do Anderson quando ele passou. Olha aí. E eu falei, Serjão, você perdeu essa oportunidade de estar lá. Né? Mas assim, eu vi a cara do Serjão era igual quando o professor Girafales chegava na vila e a dona Florinda fazia aquela cara assim: o senhor quer tomar um café? Foi essa. Eu vi, mas ele ficou envergonhado de ir lá cantar Endes com a moçada lá. Mas assim, o estádio é aquilo, assim, muito acanhado, né? Mas a grama tava muito boa. Realmente até fiquei. Parecia alta. Parecia um pouco assim. Um pouco alto assim, mas estava muito bem cuidado, não tinha nenhum. Tava sem areia nenhuma e tudo. Então, assim, com chuva, choveu muito, né? Aqui em BH hoje à tarde, no começo da tarde, choveu demais. Achei que inclusive a gente ia ter que ir de bote para Nova Lima, porque tava chovendo demais da conta. Mas na hora do jogo mesmo abriu um solão. O time, eu acho que é um time muito mexido, é muito difícil a gente encaixar esse jogo no contexto do campeonato, né? Porque time muito mexido, sem o América sem querer muita coisa mesmo e tudo, né? Mas até assim, eu até comentei na coluna de sexta-feira que ia ser um jogo muito morno, muito chato. E foi. Foi um jogo chato pra chuchu. Tanto é que, assim, até os caras do Vila mesmo estavam tranquilos, assim, recebendo a gente com... O cara chegou pra mim, não, vocês podem ficar tranquilos que não, dessa vez não vai ter nada, não. Falou que beleza, sensacional, né? Sempre era difícil jogar lá, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas ali era barra pesada e ver jogo lá, né? Mas foi bacana às vezes que eu fui em Nova Lima, teve um problema, não. Porra, bicho, eu uma vez ali... Década de 90. Mas eu pelo que eu lembro, a vez mais barra pesada foi 2000 e qualquer coisa. E, nossa, o clima tava... E teve o rebaixamento, né? Sim. Então, assim, aquela vez que eles rebaixaram a gente, né? Então, complicado. Mas, assim, igual eu falei, é um jogo complicado de encaixar no contexto de campeonato. Eu acho que foi um jogo amistoso, praticamente um amistoso de categoria de base. Então, é muito ruim, assim, encaixar no contexto, pra gente falar assim, fulano jogou bem, fulano jogou mal. só analisando o próprio jogo mesmo. Não tem como ver muito num contexto maior, não. É, se por um lado o Vila jogou um primeiro tempo burocrático, porque o empate meio que garantia o Vila no módulo 1 e evitava o descenso do Vila, o rebaixamento do Vila nesse campeonato. É, por outro lado, no segundo tempo, o Vila foi covarde. Uhum. Porque a vitória do Vila Nova classificaria o Vila. Em oitavo, mas classificaria. Né? Uhum. O Tupi já estava goleando o Democrata por 4-0. Então, assim, a chance, o Democrata já estava garantido caído. E o outro que seria rebaixado seria alguém ali do jogo entre Caldense e Uberlândia, que um tira ponto do outro, então meio que salvava o Vila. E o Vila, podendo ganhar, caso vencesse, conseguiria classificação na última colocação dos classificados, em oitava posição, nos classificados para a próxima fase. Então eu acho que o Vila foi covarde. O Vila só foi querer jogar bola mesmo depois de ter achado o gol de empate. É. Né? Então, assim, podia ter sido um jogo melhor, porque o Vila se abriria mais. É bem verdade que muito provavelmente o América conseguiria se aproveitar dessa abertura do Vila e até vencer a partida. Mas, né? É o tal do se precisa da vitória, tem que pelo menos tentar, né? Já, exato. É a mesma situação daquela vez que o Anderson reclamou lá. Nós reclamamos dele em Londrina. É a mesma situação. O que adianta você empatar um jogo que não te leva a nada? Vai pra cima e tenta. Tinha assim, aquela possibilidade do Vila cair no caso dele ser goleado. Mas o América não tava com. Aliás, o América nunca tá com ímpeto de golear ninguém. Né? E além disso, o Tupi terminou fazendo 7-1 lá no Democrata. E aí o Vila ia ter que perder, se eu não me engano, por 4 gols de diferença para que fosse rebaixado. 3 ou 4 gols de diferença, acho que 4, para ser rebaixado. Então. Acho que o Vila podia ter jogado um futebolzinho melhor, podia ter se aberto mais, buscado mais o jogo, porque mesmo no segundo tempo, a marcação estava muito em cima. Né? O América tinha dificuldade em chegar no Vila, e porque o Vila estava todo fechado também. É uma dificuldade natural. Né? O campo lá do Castor Cifuentes, se eu não me engano, as dimensões dele são um pouquinho menores, não são? É, parece, pelo menos. Fica tudo muito congestionado e tal. A grama, que me pareceu um pouco alta, realmente o gramado estava bonito, mas parecia um pouco alta, com alguma irregularidade e freando muito a bola, né? A bola não corria muito. Uhum. Então, assim, tira um pouco da velocidade do jogo e tal, aquela coisa toda. Mas, assim, poderia ter sido um joguinho melhor se o Vila assim quisesse, e o Vila parece que não quis também. Comentários, Wallace? Eu achei um jogo ruim também, um jogo bem fraco. Concordo com o Jair que não dá muito para exigir entrosamento ali, ou que o time funcionasse taticamente ou tecnicamente, porque tem muitas mudanças mesmo, então é claro que ia ser um jogo mais fraco nesse quesito. Mas para avaliar alguns jogadores ali, acho que deu. Eu até preferia que o América estivesse para esse jogo mais mexido, justamente por ser um amistosão mesmo. Então, eu entraria com o Christian de volante, que sempre a gente reclama que não tem chance, né? Concordo. Eu acho que o Anderson tem lá os seus motivos, acompanha os treinamentos, deve saber o que está fazendo, mas num jogo como esse, é a chance de você colocar o menino. Teria colocado o Lima, já que renovamos com ele agora até o fim do ano, então a gente está contando com ele para a Série A. Não, mas o Lima é questão médica. Eu ouvi hoje que o Lima ainda tá sentindo um pouco. Ah, sim. Então ele não poderia. Questão médica. Estando em condições, ele tinha que jogar. E inclusive, claro. Acho até que o Rafael Lima, pela idade, pelo já ter participado de todos os jogos aí da primeira fase, eu teria tirado ele até para um defensor, um zagueiro da base que esteja no plantel principal. Não, não sei qual que está no momento, mas hoje eu não entraria com o Rafael Lima mesmo. É um jogo que eu acho que é um risco. Por nada o Castor Cifuentes, apesar podia até recuar o Magrão. O Magrão joga em todas, né? O Magrão é igual o Ricardo pato. Não abriu o olho, daqui a pouco tá Magrão de novo. Magrão é igual o pato, que é um bicho que nada, voa e anda na terra e não faz nenhum dos três direito. Né? Sim, então, assim, mas o Rafael Lima, às vezes as coisas acabam não dando errado, aí a gente não comenta, né? Mas hoje foi um risco desnecessário com o Rafael Lima ali. O Castor Cifuentes pode até estar com um gramado visualmente bonito, mas ali sempre foi um gramado que estraga jogador um atrás do outro. Isso. Então, para mim, foi uma falha colocar ele. Era talvez até para testar algum outro jogador ali. E outras posições também, de repente, eu testaria outros caras, até o Renan Oliveira, hoje, num jogo que não valia nada, de repente, também botar ele ali pra... Também, né? Pô, também, então tá difícil. É. Da próxima vez você me passa um relatório aí pra não passar vexame lá, viu, Jorge? Mas é porque, na verdade, antes do jogo, eu fiquei ouvindo o Romano dando a resenha dele lá, e ele falou isso, falou que esses caras em teoria teriam chances, mas o Renan sentiu no treino de quinta-feira. Sim. E aí no, que a princípio ele jogaria, mas no treino de sexta. Essa, regenerativo. Essa sentida é aquela que é Miguel, que não pode mais, não é? Fala pra mim, não, essa. Ah, ai! Sente no adutor da copa. Ah, leva a perna. Essa é a Miguel, galera. Tô olhando aqui o banco. Olha o banco. Glauco, Aderlan, Michel, Christian, Ronaldo, Renato, Bruno, Marquinhos, Davi, Juninho, Wesley e Jori. Podia entrar com Wesley, podia entrar com Davi, poderia ter entrado com Christian, Renato, Bruno, Michel. Sim. Podia. Acho que Michel, 14, deve ser o outro zagueiro, né? Eu acho que ele é lateral. Da base. Lateral? Eu acho que é lateral esquerdo. Então, nós estamos sem zagueiro aqui? Não tinha nenhum zagueiro? É. Gerson Magrão. Então, que fosse. Bom, tudo bem. Mas, assim, concordo que devia poupar o Rafael Lima. Quem mais? O Zé Ricardo é que ele tá voltando de contusão, né? É, dá um ritmo nele. É bom dar ritmo, é. É bom dar ritmo. O João Ricardo, a gente ficou na dúvida se era uma boa jogar ou não. Porque, ao mesmo tempo que ele precisa de ritmo, será que também não era melhor deixar ele descansar mais um pouco com essa coxa dele, não? Concordo. Podia entrar com o Glauco. Até porque, agora então, fica mais fácil falar, porque goleiro nenhum teve que fazer defesa, né? Então, mentira, até que no segundo tempo, até que o João fez umas defesinhas. Mas, assim, nada espetacular também, não. Então, podia ter entrado o Glauco. Os laterais ainda estão naquela de, né? Quem quer disputando, titular, quem quer reserva, disputando. É o Magrão mesmo que eu acho que não precisava ter entrado, então. Dos que estavam ali, acho que é só o Magrão mesmo. Eu trocaria ali o Magrão pelo Renato Bruno, talvez. Apesar que o Magrão hoje jogou mais como armador, mas... E também o Serginho, que se posicionou um pouco mais ali como centroavante, tem que existir um centroavante na base, que seja o Pilar, que parece que voltou para a categoria de base, mas, de repente, colocar ele aí mais uma vez... Eu não via muito, não vi qualquer motivo para a gente ficar colocando jogador igual o Serginho, que é um titular importante, a gente improvisá-lo como centroavante e correr o risco de repente, perder, ele ter uma contusão ali. Exatamente. E o Wesley, eu teria entrado com ele desde o começo. A menos que ele não esteja em condição física de um jogo inteiro. O que eu acho que não deve ser o caso. Eu acho que é. Você acha que é? Ele ainda tá. Ele jogou esse final. Um próximo jogo aí, talvez ele jogue um segundo tempo e ele vai ser. Ele ainda vai pegar ritmo. Agora, isso que eu tô falando é mais até pra falar, até adiantando aqui o meu voto de bala, provavelmente, no menino lá, Matheus. Foi tanto Matheus hoje? Matheus Santos. Matheus Salles e Matheus Santos. Matheus Santos. Que é o Matheus Santos lá da frente. É, que foi o menino que foi a surpresa da escalação de hoje, né? Uh-huh. E justamente pra mim foi o destaque, foi o cara que trouxe algo de diferente, foi o cara que entrou com mais vontade de mostrar serviço ali e mostrou futebol, sim. Uh-huh. Então, esse era o jogo pra isso, pra mostrar esses caras que quase nunca jogam, pra gente conhecer quem é quem. Então, pra mim, ele foi o maior destaque da partida. Sérgio, o Jair que tava lá, pode nos falar melhor. Eu concordo, ele rabiscou ali, tava muito participativo, e olha que ele tava muito pela direita, e o jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito pela esquerda, né? E principalmente pela sombra que tava lá, né? Claramente a turma tava preferindo jogar ali na sombra. Mas eu gostei dele também, a gente falou isso, que ele tava com vontade, e normal pra um cara que tá tendo oportunidade, né? Deixa eu só abrir um pequeno parênteses aqui, só pra não deixar passar e não esquecer depois. Tá aqui no intervalo do jogo do Fluminense, tá mostrando melhores momentos dos vários campeonatos. Mostraram o pênalti que marcaram pro Atlético aqui agora. Safadeza, ah, rapaz. Nem me fala pariu. Nisso. Você tá de sacanagem comigo. Não, aquele é ridículo. Bateu no ombro do cara claramente. Você tá muito... Cara, impressionante, cara. 9 pontos roubados. Vagabundo, impressionante. Cara, de verdade, a Federação Mineira tem um histórico recente aí de ajudas que a gente acompanha, a gente sabe. Mas acho que esse é o ano que tá mais descarado. Talvez por ser o ano em que o Atlético tá pior no campeonato. Nos últimos... Então, mas é mais necessário, né? Exatamente. Mas tá descarado demais, cara. No, assim, eu vou dizer que é o mais descarado desde aquele que a gente teve aquele jogo lá em Juiz de Fora, com as expulsões, que eu acho que foi 2011, é isso? Ah, tô tentando lembrar aqui. Vou olhar naquele levantamento que o Marinho fez, eu falo direitinho qual que foi o ano. Mas sim, nos últimos, sei lá, 7 anos, certamente é o mais descarado. Nó. Você falou do Pilar aí, eu tô olhando aqui, ele tá emprestado no Betinense. É? Disputando o módulo 2 do Mineiro. Ué, é bacana, porque pelo menos joga, né? É, ele tá disputando pelo Betinense. Tem entrado, pelo que eu vi aqui. Sim. Ó, só lembrando quem chegou atrasado aí, pra entrar lá no decadentes.com.br, além de ler as colunas, coisa que você não vai fazer agora, mas você entra agora lá rapidinho pra você votar em Bala e Colatina, que tem pouco voto ainda. Algum outro destaque que vocês queiram puxar aí? Eu gostei da entrada do Wesley no final, porque eu achei que ele não ia estar nem nesse nível de entrar hoje ainda, mas entrou, não teve tempo de mostrar muita coisa, mas só de ter entrado já é algo importante pro futuro. Tô tentando ter muita expectativa em cima dele aí, apesar dele não ter ido bem nos últimos clubes, mas de repente seja o local certo para ele recuperar o futebol que ele já teve um dia. Mas quem ele gostei do menino, do Matheus Santos. O Matheus Salles hoje, talvez até porque o jogo não exigiu praticamente nada ali da posição de volante, mas hoje ele foi um pouco melhor, então... Talvez seja importante para que ele comece a recuperar a confiança, porque ele teve um início desastroso no América, mas é uma peça que pode render para a gente para uma Série A. O outro Matheus, fazendo aqui análise de todos os Matheus, o Matheus Ferraz, quando chegar o Mateuzinho, então vai ser só Matheus nesse time. O Matheus ou o Ricardo, né? O Matheus Ferraz, zagueiro... Claramente deu para entender porque ele não é o titular, não passa, não, ou nem perto de brigar com Rafael Lima e Messias. Uhum. Não passa segurança, foi um jogo que o Vila, como o Henrique falou bem, nem quis jogar muito e mesmo assim deu para sentir um pouquinho de medo ali do Matheus Ferraz, não gostei muito da atuação dele não. Mas também é a primeira atuação no ano, é a primeira atuação com camisa do América, é a primeira atuação titular ao lado do Rafael Lima, que também é um zagueiro já de mais idade, então fica uma zaga mais lenta. Era normal que ele tivesse dificuldade, sim. Mas é importante que a gente desenvolva ele, porque não é... Série A, dificilmente Messias e Rafael Lima vão conseguir nadar de braçada sem tomar cartão, igual no Campeonato Mineiro ou na Série B. Provavelmente vão existir mais possibilidades do Matheus Ferraz ter que atuar, e às vezes até o Lima. Por isso, se ele tivesse em condições, era importante jogar hoje. Então, individualmente, dos caras que entraram hoje ali, dos que não vinham jogando, pra mim é meio que isso. Zé Ricardo a gente já conhece muito bem, é importante que volte mesmo, a gente vai precisar demais dele, demais, principalmente quando enfrentar Cruzeiro e Atlético, porque nos dois clássicos desse ano, pra mim, mesmo que a gente saindo derrotado, ele foi um cara que conseguiu segurar a onda ali, manter o bom futebol dele, então foi um jogo válido por essas coisas, não pelo desempenho, não pelo resultado, não pelo desempenho do time, não pelo resultado, mas foi válido para avaliar essas peças aí. Muito bem, só corrigindo aqui, o ano em que eu disse que, para mim, talvez exceda esse ano em ajudas ao Atlético, foi o ano 2010. Mas sim, de lá para cá, certamente esse é o ano mais está gritando aos olhos. Deixa eu ler uns comentários, hein? Diga. Só comentar uma coisa, vocês falaram sobre o Vila ser covarde no segundo tempo e não ir para cima. Olha para você ver, acabou o calendário dos caras. Os caras não têm calendário mais esse ano. Exatamente. Então, assim, pior do que, sei lá, sair no Mineiro, fui desclassificado. Vocês estão tudo na rua amanhã. Não tem o que julgar. Uhum. Então, assim, você imagina, né? São, e, né? E muitos deles, de verdade mesmo, isso é uma questão, assim, extrapolando a análise do América, mas muitos deles não vão ter contrato mesmo pro resto do ano, vão ficar desempregados mesmo, como qualquer brasileiro normal hoje em dia. Então, era uma situação, e o Henrique falou bem, é uma situação de defender o seu ganha-pão mesmo o resto do ano. E os caras não demonstraram lá grande interesse nisso, não. Pois é, muito, muito estranho, né? Tentar ganhar mais um bicho aí com os próximos jogos, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe avançar no campeonato, buscar uma vaga na Série D. Milagroso. É, a vaga da D seria pro ano que vem, né? Não é pra esse ano ainda, não é? Esse ano, é. É. Você garante a do ano. Ah, então tá. É, vamos só passar, já que tá aí. Deixa eu passar os comentários. Mas antes disso, deixa eu passar aqui então a classificação final para que todos saibamos como é que ficou. Campeonato Mineiro, tá aqui. Primeiro Cruzeiro, né? Isso já estava definido. América em segundo. Cocotinha, FMF em terceiro. Não teria ficado em terceiro caso não tivesse sido apontado esse pênalti mandrake pro Tupi, pro Atlético. O Tupi teria sido o terceiro, né? Não foi o Tupi em terceiro. Atlético e Tombense estavam fazendo a luta direta ali para ver quem ia ficar na frente de quem. Então, caso aquele. A gente pode extrapolar que talvez a Tombense conseguisse também alguma coisinha diferente e jogasse o Atlético para quinto. Mas não houve possibilidade de um jogo limpo. O RT em sexto, Boa, nosso adversário em sétimo, Patrocinense em oitavo. Caldense em nono, Vila Nova em décimos, não sobem nem perdem, nem descem. Democrata e Uberlândia. Todo mundo está falando no começo do campeonato que foi o time do interior que mais fez investimento para o Campeonato Mineiro desse ano. Tá aí, Uberlândia ficou com 9 pontos e caiu na última posição. E destaque para Patrocinense, que subiu esse ano. Subiu esse ano, é um time bem mais modesto, né? Apostou ali em alguns jogadores um pouquinho rodados do futebol mineiro e papou uma vaga em oitavo. Vai ser muito difícil para eles, pegam o Cruzeiro, né? Hoje conseguiram empatar com o Cruzeiro, mas vai ser um jogo num contexto completamente diferente, mas eu acho que foi um destaque aí do interior. Com certeza. Você veja que engraçado, quem liderou os times do interior para ter esse negócio de classificar oito foi o Vila, né? É. E não deu conta de classificar entre os oito. Ano que vem eles vão liderar para classificar 10. É. e você vê que na minha coluna de sexta-feira, ó, eu acertei os 8 que classificavam, hein? Só não acertei a ordem. Muito mas bem. Mas acertei os 8 classificados, rapaz. Olha para você ver. Tem 6 números da Mega aí para passar. Lugar na Mega que é bom nada, né? É, pois é. Não precisa dar ordem certinha, não. Só me dá os 6 números. Eu gastei meus poderes previsionais na coluna de sexta. Comentários. Cidinho tá aqui, que pelada, meu Deus do céu. Thales Costa, Mateuzinho, só no Brasileirão? Parece que sim, né? Acho que ele não recupera antes, não. Não, e eu acho que é nem questão de não recuperar mais. Porque, por exemplo, a gente passando agora aí do Boa, a gente provavelmente já pega o Atlético, né? Muito provavelmente. Sim. Atlético não, barra FMF. Não, com certeza. Se o América e o Atlético passarem. O América pega o Atlético. Né? E aí, assim, jogar mesmo que o Mateuzinho fique recuperado para essas partidas, coisa que é impossível, a gente não vai entrar com o Mateuzinho que tá há tanto tempo sem jogar para pegar um Atlético. Então, eu acho que só pro Brasileirão ou alguns minutos ali na fase final e tal. A gente sabe jogar, que... Tanto o Wesley também, que é um cara que hoje jogou alguns minutos, eu acho que dificilmente até o Brasileirão o Wesley jogue um jogo 90 minutos, porque o Anderson vai preferir apostar nos jogadores que já vêm jogando há mais tempo nos jogos decisivos do Mineiro. Até para uma questão de conjunto, né? É. Muito bem. E a gente sabe que a federação tem seu preferido, mas jogar com o RT não vai ser exatamente um passeio, não, né? Vai não. Vai ser chatinho. Então, talvez os três homens de amarelo tenham que trabalhar um pouco mais. Exato. Essa é a questão. Muito bem. Comentários, deixa eu voltar. O Adolfo, joguei mais ou menos, valeu ver o Matheus Santos, pode ser que dê jogo, sim, pode ser que ele evolua, tá, verdade. O Adolfo concordando que o Rafael Lima podia ser poupado, concordamos, só que não tinha nenhum zagueiro no banco, então não tinha quem colocá-lo. O Rui não está nos planos Curitiba, seria uma boa pro Coelhão? Nós queremos o Rui de volta, Alisson? Uai, cara... Eu vou te falar, se não vier ninguém para armador, eu aceito o Rui, porque eu prefiro ter o Rui no elenco do que ter o Renan como reserva imediato para a Série A. Então, não é o Rui não é mais o cara que eu acho que a gente deva trazer, porque a gente precisa de um cara melhor e mais confiável do que ele. É, mas se não for vir ninguém, eu aceito o Rui. Eu concordo. Agora, concordamos que se ele tivesse aqui desde o começo do ano, seria melhor, né? Sim, com toda certeza. Pois é, ele jogou quatro jogos, 243 minutos lá no Paranaense. Sim, e também você vê a situação do Coritiba, dá pra entender por que esses clubes estão mal, né? O Coritiba caiu pra Série B no ano passado, e aí leva o cara, o América doido pelo cara, tentou, o Coritiba falou, não, faz parte do meu planejamento, eu quero ele aqui e tal. Parece que o cara nunca teve chance. A gente sabe que o Rui tem os problemas físicos, pode ser que tenha acontecido alguma coisa nessa linha lá, mas o Coritiba se mostra mais um clube meio perdido, assim, não sabe para qual caminho atirar. Por aí. Outros comentários? Até o chegou. Oi, cheguei, gente. Não vi nada, mas estou aqui. Infelizmente, também não vi o resultado das meninas. Também não vi, Theo. Estava abduzida pelos ETs. Manda um abraço pro meu tio. Ele tá aqui ouvindo. Um abraço, tio da Tel. Qual que é o nome do seu tio, Tel? A gente manda um abraço, bota o nome também. Fala o nome dele, que a gente fala o nome dele aqui. Ela foi abduzida por ETs e ele tá com o tio dela. O tio. Isso quer dizer que o tio é um ET e ela também? O tio também foi abduzido. É. Ela não pode ser uma ETia, porque senão ela não teria sido abduzida, e sim apenas... Retornando pra casa. De volta pra minha terra. Muito bem. Que mais? Alguma coisa mais sobre o jogo? Ah, cara, eu acho que a gente podia falar agora mais da perspectiva, né? Pegar o Boa. Vocês acharam um bom adversário? Eu não gostei não, velho. Apesar do Boa ter ficado em sétimo, mas o Boa é o time que tem ali uma verba de Série B, não tá muito bem no campeonato. Quando a gente jogou com eles também, foi até relativamente fácil, foi um adversário fácil, mas eu preferia ter pegado outro time. Mas foi lá no começo, né? Foi lá no começo e eu preferia ter pegado um outro time. Quarta rodada. Foi 1-0, né? No Independência. Foi, mas o Boa não... O placar não foi nada, mas o jogo foi tranquilo, eu lembro. Tem razão. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês preferiram... Entre os times do interior, eu acho que realmente é o pior pra pegar mesmo. Por conta de verba, porque é um time que tá se preparando pra jogar uma Série B. Quer dizer, do Campeonato Mineiro aí, é o que tá melhor colocado, né? O pior... O Tupi tá na Série B também, não tá não? Ah, não subiu ano passado, não, né? Não subiu, não. Então tá, então eu tô confundido. Mas assim, ainda que não tenha subido, eu não queria pegar o Tupi. Porque o Tupi veio, começou mal pra cacete o campeonato. É verdade. Mas veio numa crescente e terminou hoje metendo 7-1 no Democrata. Não é só pelo 7-1 em si, porque o 7-1 diz mais a respeito do Democrata do que necessariamente sobre o Tupi, né? Mas o Tupi veio numa crescente, o Tupi veio e tava assim, tava jogando bem e conseguindo bons placares. Né? Se eu tirar esses 7 gols do Tupi hoje, o Tupi tinha 12 gols no campeonato. Patrocinense teve 3, time que fez bastante também, mas sim, tá ali entre os do interior, tá entre os maiores marcadores de gols do interior, né? Vamos lá, vamos botar que foi 2-0, que seria um placar normal para fazer contra um Democrata, por exemplo. O Tupi estaria ali com 14 gols, seria o time que mais marcou no interior. E ele vem nessa ascendente, começou mal o campeonato, teria ficado em terceiro, não fosse a federação. E eu tô falando da federação, não só da marcação do pênalti contra o Tombense hoje, mas também do que aconteceu no jogo contra o Uberlândia na última rodada, penúltima rodada, o que aconteceu contra o América no Independência. Então assim, o Tupi era para estar em terceiro com uma falguinha, né, se o terceiro colocado não estivesse com os pontos que lhe foram agraciados pela federação. Então eu tenho mais medo do Tupi do que do Boa. O Boa é o meu segundo que eu não quero. Prefiro não jogar com o Boa. Tombense é uma pedra no nosso sapato. Especialmente se a gente vai jogar em Tombos. Esse jogo não seria em Tombos, então minha preocupação diminui. O RT é chato. Assim, no Manaus, se eu tivesse que escolher algum, eu só queria Patrocinense, não queria mais nenhum. Qualquer um dos outros eu acho chato. E lembrando que o jogo contra a Patrocinense, que foi nossa estreia, então tem que pesar isso também, mas não foi um jogo... Talvez tenha sido o jogo... Foi 1-0. Foi 2-1. Foi 2-1, né? Não foi um joguinho tão fácil, não. O Patrocinense tem um time bem acertadinho. Então, olhando por isso, qualquer um, tecnicamente, é mais ou menos o mesmo nível. O Boa, eu acho que é só essa questão de ser um time de Série B. Mas que não tá jogando como um time de Série B. Vai ter que se acertar muito para enfrentar a Série B esse ano. Mas, vamos lá. Talvez não fosse o time que eu escolhesse, mas também a gente não tem que ter medo nenhum. O Sérgio falou isso com propriedade. A América tá sobrando contra times do interior. Hoje a gente jogou com um time alternativo e um time que não estava interessado na partida. Uhum. E mesmo assim a gente foi superior ao Vila. Acabamos tomando um empate numa falha ali do Norberto, mas fomos superiores. Então, vem lá. Eu acho que do outro lado da chave, aí discutindo um pouco mais para frente o campeonato, o Cruzeiro ficou com um caminho bem livre. O Cruzeiro já tá com um time muito acertado. Então, provavelmente um finalista pro lado de lá é o Cruzeiro. Do lado de cá, muito provavelmente a Atlético e a América vão decidir essa vaga aí na final. Caminho do Cruzeiro, Patrocinense primeiro, depois o vencedor de Tupi, Tombense. É. Fácil? Não é também, né? Fácil não é. Acho que pelo que o Cruzeiro tem jogado... Ah, sim. Fica mais fácil para eles. É. E aí, pelo que você falou e que eu concordo, até torço para que eles peguem o Tupi na semifinal. Se tem um time que de repente pode surpreender o Cruzeiro, vai ser o Tupi. Exato. Eles são dois jogos, também é mais complicado, né? É. A menos que façam 7-1 lá, né? Aí. Não acho que isso deve acontecer tão cedo, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem aqui o Igor Bering, chegou agora, presidente do Vila ao final do jogo pela Nova Lima FM, falando que o time deles é um timaço. Eu ri muito. É, timaço não chega a ser, mas também não é um time risível, né? Não é um time vagabundo, só não quis jogar bola hoje, né? Mas enfim. Tivemos um incidente ali no final do jogo, aliás, o último lance do jogo, em que eu acho até que o Serginho, inteligentemente, não cruzou aquela bola, porque ele viu o sinalizador lá no meio do campo, e viu a merda que aquilo podia dar. Talvez ele não esperasse que o negócio explodisse naquele momento. Mas eu acho que ele segurou e não fez o cruzamento, vendo que tava aquela quizumba ali no meio do campo. Não corre o risco do Vila perder uns pontinhos por causa disso, não? Identificaram o transgressor. É. Mas mesmo assim, não corria o risco. Porque o Vila, se o Vila perder um ponto, deixa eu ver, um ponto já cai? Não, cai não. Não, um ponto não cai ainda não. Mas cara, perder dois, cara. Mas nesse tipo de situação, não tem se tirado ponto mais, não, né? Ah, mas devia, viu? É, e aí lembrar também, Henrique, que a torcida do América presente também. Lá também acendeu o sinalizador. Foi até quem acendeu primeiro. Depois a torcida do Vila acendeu um sinalizador vermelho e jogou aquilo no campo, que eu não sei se era sinalizador ou uma bomba. Não é sinalizador. Mesmo, né? É, ali não é sinalizador, não, porque sinalizador não explode. É. Mas o exemplo negativo dos dois lados é... Tem até pessoas que argumentam, eu não entendo muito disso, mas que falam que aquele tipo de sinalizador que a torcida do América acendeu o verde, que a torcida do Vila acendeu o vermelho, que aquilo ali não ocasiona risco a ninguém, que é só algo visual mesmo, aquilo não explode, aquilo não acerta ninguém. E aí eu não sou entendedor no assunto, mas aceito o argumento. Mas a partir do momento que o negócio é proibido, e hoje é proibido. É, tô pedindo perda de ponto aqui pro Vila, porque o negócio foi para dentro. Não, esse de dentro. E foi um artefato explosivo, não só esse o sinalizador. Com toda certeza. Tô falando dos outros dois, coloridos. Isso, de fato, o sinalizador que a Barra Una acendeu lá contra o CRB, por exemplo. Não sei se foi a Barra Una que acendeu nesse jogo lá em Nova Lima, mas o que a torcida do América acendeu lá em Nova Lima, ele não é aquele sinalizador que é arremessado. Sim. Né? Foi esse que teve o um problema lá com o Corinthians, lá na. Foi isso. Bolívia? Bolívia, né? É. Não é aquele sinalizador que sai igual um busca-pé voando. Ele é só luz e fumaça. Isso. Né? Ele já é ruim, porque aquela porra daquela fumaça. Aquilo é feito para ser usado em situação de emergência, no meio do oceano ou no meio de uma floresta, se solta aquele negócio. Pra ficar soltando fumaça, pra você ser visto do avião que tá fazendo a busca pelos perdidos. É para que serve aquele negócio? Aí o fariseu me acende aquela bustica num ambiente que, sim, é um campo de futebol, é um espaço bastante aberto, mas ainda assim um espaço fechado, que concentra aquela fumaça, e aquela porra é tóxica pra caralho, né? Então, assim, vou puxar a orelha da Barra Onda aqui, porque especialmente ali atrás do gol, é ali que tem ficado a molecada que o América tá levando aos jogos, não é? Isso. Então, não tem a menor necessidade de acender aquela merda atrás dos meninos. Ah, não explode. Não, não explode. Mas não é exatamente um sorvete que você tá dando pra criança. Você tá acendendo a porra de uma fumaça absolutamente tóxica do lado do menino que vai ter que ficar respirando aquela bosta ali, né? Às vezes tem um menino ali que tem uma asma, uma bronquite, uma porra qualquer, é pior ainda. Então não vem me falar que, ai, tá chato, nem pode acender sinalizador. Desculpa, vai atrapalhar o seu jogo se você não acender o sinalizador? O jogo de futebol pra você, então, se resume em acender um sinalizador? É isso que é gostoso pra você? Não, peraí, né? Eu acho que tem que ter um limite aí. A gente tem que não interferir na saúde do coleguinha que tá do lado. Então, assim, tô falando do Vila porque explodiu lá dentro. Agora, qualquer tipo de sanção, pode ser que na cabeça de alguém na CBF, isso aí... costume, sei lá, resolvam que isso aí é alguma coisa mais grave. E se for para ajudar alguém a não cair, se exato. For para ajudar alguém a classificar, vamos a regra muda numa facilidade absurda. Exatamente. Eu não sabia de como é que tava a regra, o caralho a quatro. Eu sei que ano passado eu fiquei com o cu na mão na hora que eu vi aquele sinalizador aceso no jogo da contra o CRB. Sim, porque se resolvem tirar um ponto nosso ali, fudeu, o campeão é o Inter. Se resolvem tirar 3 pontos, eu acho que a gente subia ainda, não sei. Mas assim, sabe, pra que o risco? Pra que você vai dar motivo? Verdade. Ah, porque tá errado, tudo bem. Eu posso até concordar com você que estaria errado se tirasse. Mas você vai dar motivo? Sério, você não é de ontem que você torce pro América. Você sabe que sem dar motivo a gente já toma na bunda. Você quer dar motivo ainda? Me ajuda, gente. Não tem necessidade. Sabe, é bonito, eu também acho bonito, visto ao longe e tal, acho bonito, acho preocupante, sabendo que tem criança ali, é ruim, tá, é chato, então nesse ponto eu acho preocupante, se fosse um não, a torcida vai ficar lá na Minas, lá em cima, e só vai ficar marmanjo lá, beleza, ia ser lindo, acho bonito, só que tá proibido, vai dar chance pra azar? Porra, não, pode né, não. Porque aí é burrice, aí deixa de ser inteligente, enfim... A gente não pode dar moleza em nada para esses regulamentos e tal, porque o que eles puderem usar contra a gente para salvar alguém, eles usam. Sim, isso é histórico nosso. Sim. Deixa eu só registrar um comentário aqui do Adolfo, que ele manda aqui aspas para ele. Para ele não, né? Ele cita uma aspas agora aqui. Um espaço aberto que é um espaço fechado. E aí ele fala, essa é para os anais do decadente. E ele tem razão. É um espaço amplo que é um espaço fechado, é o que eu quis dizer. Mas enfim. Que tem lá suas limitações, Adolfo. Me ajuda, Adolfo. Sempre que o Corneta não tá, gente, muita gente tem que conseguir suprir isso aí. Exatamente. E me entendam aqui, eu não estou pedindo que o Vila seja rebaixado. Eu não estou querendo que o Vila, não acho que seria justo uma punição. Só estou levantando a lei para saber. Se haveria essa possibilidade ou não, porque é de uma burrice tamanha, assim, no último. Faltava 5 segundos pra acabar o jogo, o cara me faz uma dessa. É demais, né? É muita burrice. E completando a burrice, não que ele tenha que jogar no adversário de forma alguma, mas ele ainda jogou no meio da área do Vila em direção ao jogador do Vila. Então, assim, era torcedor do Vila. Na verdade, na hora que ele jogou na direção de ninguém. É. A bola tava longe. É. Mas ele jogou ali no meio da área, o mais próximo era o goleiro. E no que a jogada se desenvolveu, o zagueiro do Vila foi para lá, que era o ponto de marcação dele. E aquilo é um negócio muito sério, porque a gente vê que o jogador do Vila, depois ele cai com a mão no ouvido, e aí a gente até pensa assim, ah, mas nada atingiu ele. Bicho, aquilo faz um barulho, que na hora que estourou, o cara deu um pulo, que é um pulo assim... involuntário, é algo que o seu corpo faz até como defesa mesmo, porque ele não estava vindo de onde estava vendo aquilo ali, então o cara assusta e deu até um pulo. Aquilo, dependendo da proximidade que tá, pode causar uma surdez no jogador, pode causar exato. Alguma coisa assim. Então, aqui no Brasil a gente tem muita mania de punir de acordo com o resultado da ação. Por exemplo, se o cara ficasse realmente surdo, amanhã ia estar em tudo quanto é jornal, talvez ia se dar uma punição severa e exemplar para o torcedor que foi apreendido lá. Mas como não deu nada, aí vai seguindo. Só que não dá nada hoje, aí amanhã joga-se outro daquele, não dá nada de novo, daqui a pouco dá. Então, o ato de arremessar coisas no campo já melhorou muito, com todas as campanhas, principalmente nos campeonatos maiores, Série A e Série B, que as torcidas sabem que serão punidas, ninguém mais joga um copo de plástico lá dentro, porque sabe que vai ter punição pro seu time. Quando você pega um campeonato mineiro, jogo de interior, torcida que não é muito acostumada com esse nível de futebol de alto padrão, essas coisas ainda acontecem, mas é muito perigoso mesmo. Pois é. Pelo menos perder uns mandos de campo ou portão fechado, o Vila vai perder ano que vem, né? Muito provavelmente. Sim. Muito bem. Outros comentários aqui, o Adolfo falando que foguete em campo merece perda de pontos e perda de mando. Eu tô imaginando que isso é a opinião dele, não uma citação à regra. O Iago tá reclamando que eu chamei ele de Igor. Isso. Então, ato falho, câimbra mental, desculpa, Iago. Lucas Abreu perguntando se nós gostamos do Matheus Santos. Dissemos aqui que sim, né? Tem futuro, foi bom vê-lo. Sim, você quer comentar, Jairo? Você não falou tanto dele. Não, Igor, o Matheus Santos, isso, o atacante. O da frente. Não, eu gostei dele, achei, assim, entrou bem, não fez nenhuma presepada, assim, barra pesada. Eu assim gostei dele, acho que pode dar outras chances pra ele, sim. Presepada leve teve? Não, assim, tipo, o Capixaba deu umas presepadas barra pesada, assim, eu pelo menos achei. Teve umas tropeçadas na bola. Nossa, sim, né, apanhou da bola várias vezes, né. O Santos não, pelo menos não apanhou da bola, tocou bem, participou. Como eu falei, como o jogo, pelo menos no primeiro tempo, estava muito no lado esquerdo, ele ficou bem isolado no direito, puxando marcação, mas quando foi instado a participar, entrava sempre na área, sempre que a jogada parecia que vinha um cruzamento, então gostei. Tá bem. E o Matheus Salles, né? O Matheus Salles deu uma caneta linda no defensor do Vila lá, uma hora. Foi mesmo. Eu acho que o Matheus Salles, para mim, foi o melhor jogo dele aqui no América. É claro, como eu falei, não vale muito uma análise maior, mas dos jogos do Matheus Salles, pra mim, foi o melhor dele. Uhum. Deve ter sido. É. Você quer comentar mais do Santos, Wallace? Não, eu achei que o menino é abusado, eu gosto da ideia de ser abusado pra esse cara que joga na ponta ali, né? Não se intimidou de maneira alguma com uma estreia. Demonstra ter habilidade, sim, para ser um driblador por ali. Vai ter que aperfeiçoar o futebol dele, com toda certeza. Talvez não seja um jogador para esse ano, principalmente porque a gente vai jogar uma Série A. Mas é uma peça importante ali que, se trabalhar direitinho, e a gente está sabendo trabalhar agora, os jogadores de base, dá para ver aí por Messias, dá para ver por Mateuzinho, Zé Ricardo e outros tantos que estão aparecendo. Então, dá para trabalhar e daqui a 2-3 anos ele ser uma peça importante. Gostei da estreia dele. Muito bem. Que mais? Eu queria falar sobre a entrevista que eu ouvi do Anderson depois da partida. Deixa eu só fechar os comentários aqui então rapidinho. Fecha, pode. O Adolfo falando que nós temos que atropelar o Boa, jogar com regulamento baixo braço contra a cachorrada e seja o que Deus quiser contra o Cruzeiro. Tá aí a tática. Sim. Lucas Abreu, com o Matheus Santos e Kennedy da base, jogadores do mesmo estilo do Capixaba, não encontro o porquê da contratação do Capixaba. O Matheus Santos é base nosso? Matheus Santos é base. Ele parece que veio do Corinthians, já fez uma base de lá, mas veio pra cá. E veio pra base, é nosso? Eu achei que ele tava por empréstimo. Não, é nosso. Não, é nosso. Ah, então viajei. Muito bem, então vai. Seu puxa aí, Alisson. Eu ia falar da entrevista do Anderson. Isso me deixou um pouco chateado. Ouvi uma entrevista do Anderson depois, falando sobre a partida, e aí um repórter, não sei de qual rádio, perguntou se o América entrava agora para essa reta final visando o título. O Anderson respondeu, iniciou a resposta dizendo... Não dizendo claramente. Não, ele não falou não. Ele disse que Campeonato Mineiro é muito complicado, porque tem Cruzeiro e Atlético, que tem investimentos muito altos e coisas do tipo, e parará. E a resposta dele foi caminhando por aí, até que lá na frente, depois de contextualizar tudo isso, ele diz que vai entrar para o América fazer o melhor possível, quem sabe chegar na final, buscar o título e tal, coisa do tipo. É uma resposta errada? Não, de forma alguma. Isso vindo de um comentarista esportivo, por exemplo, isso vindo de alguém que... Vindo da gente. Vindo de alguém que faça análises, eu acho que é uma resposta até bem adequada. O Cruzeiro Atlético, de fato, entra no Campeonato Mineiro com investimento 10, 15 vezes maior que o América e de fato, são os favoritos ao Campeonato Mineiro. Ainda contam com uma ajudinha extra aí quando precisam. Opa. Então, é uma resposta que, na parte da análise da coisa, ela é muito bem feita. Mas eu vejo um treinador de um time muito mais do que um analista. Ele é ali também, ele tem a sua função como motivador da sua equipe. E os jogadores se espelham muito nele. Ele é o termômetro disso, ele é o capitão da coisa, ele é o que comanda a coisa. Então, ele tem que ter essa função de motivador. Então, para quem tem essa função na equipe, eu acho uma resposta terrível, porque ele poderia até não acreditar que a gente entra para buscar o título, mas ele tinha que cravar isso, vamos até para passar confiança para os seus jogadores, até para entrar nessa fase final, acreditando que a gente pode, ainda mais nesse ano, que a gente tem um Atlético que não tá legal, a gente tem que botar pilha e falar que a gente pode sim, que a gente entra para buscar o título sim, que a gente vai enfrentar. É um ano que a gente tá na Série A, então eu esperava uma resposta muito mais motivacional do que racional. Acho que às vezes um treinador ser racional o tempo inteiro, às vezes ele deixa esse lado motivacional de lado. E aí eu fiquei lembrando da matéria que Sérgio e Ramon fizeram de que os treinadores daqui de Belo Horizonte costumam respeitar demais, trazem essa carga de respeito de Cruzeiro e Atlético, são muito mais favoritos em Campeonato Mineiro, trazem isso muito mais forte do que os treinadores que vêm de fora. E aí eu queria trazer esse assunto pra gente conversar sobre isso aí. Eu tô com você, tá errado, Anderson. Sabe, se ele contextualizasse, até porque isso é o que eu acredito, se ele fizesse toda essa contextualização para falar do campeonato brasileiro, eu até entendo. Aí beleza, aí virar e falar que o América entra para disputar Libertadores no campeonato brasileiro, que entra para disputar desde que o campeonato comece e o time faça parte dele. Qualquer resultado é possível, essa é a beleza do futebol. Mas, com antecedência, você virar e falar, sem nenhuma razão de grande futebol demonstrado, que o América está entrando para brigar pela Libertadores, o mais otimista dos torcedores americanos vai olhar, vai ficar feliz, vai abrir um sorriso de rosto a rosto, de orelha a orelha, vai falar assim, não, beleza, é isso aí, mas a gente sabe, no fundo, que não é. Sim, sim. Né? Agora, campeonato mineiro, com o Cruzeiro, com o Atlético, com a Federação Mineira de Futebol, com tudo que tem, o América sim entra sempre para disputar o título do Campeonato Mineiro. Sempre, independente do nível de investimento que o América tem, se o Atlético está bem ou não, se o Cruzeiro está bem ou não, o América é uma das forças que vira e mexe, chega próximo de conquistar esse Campeonato Mineiro. E nós teríamos muito mais campeonatos mineiros, não fossem vários os problemas que nós tivemos aí no passado. Tá aí o textinho como é o texto do Marinho, que tá lá no site. Mas sempre, o América vai sempre entrar para disputar esse campeonato. O América sempre tem uma chance de conquistar o Campeonato Mineiro. Não tem que pormenorizar, não tem que tentar contextualizar. Você justifica depois. Se não conseguir não conquistar o campeonato, aí você justifica, não, de fato a gente, né, não conseguiu. O time do adversário tava né? Com mais força, tava mais, seja lá o que for, com mais investimento, jogador, beleza. Depois, tudo bem. Fora isso, o América entra, sim, todos os campeonatos mineiros, com a possibilidade de vitória. E eu não tô falando como torcedor, não. O América é uma das três grandes forças de Minas, capaz, sim, de ganhar esse campeonato. Diga, Jair. Eu falo assim, eu acho que o Anderson é a personalidade dele. Ele é um cara analítico, ele é um cara, assim, racional e tal. Você tem outros técnicos que o negócio dos caras é motivação. O cara trabalha a motivação do sujeito. Bota fogo na cabeça do cara pro cara falar assim, não, tem que ir lá e tal. tipo um Luxemburgo da vida. Não é nem um pouco, é o outro extremo do Anderson Moreira, né? O meio do caminho é que é o ideal. Agora, assim, sei lá, eu não sei se... Eu fico pensando que a gente não vê de fato como é que é lá no CT, né? Como é que ele leva isso pro jogador. Se ele for não, desse mas... jeitinho aí pro jogador, aí é muito ruim. Pois é, mas ainda que ele no CT ele seja esse inspirador e vamos pra cima e vamos ganhar, desculpa, não dá. Porque o jogador não faz esse recorte também, não. Ele não pode ter esses dois discursos, um fora e um dentro. Ah, não, lá pra fora eu vou ser humilde, viu, gente? Mas aqui pra dentro a gente sabe que a gente... Não. O discurso não pode ser esse, não, cara. Desculpa. Acaba minando esse próprio discurso de dentro, se pra imprensa, se pra fora, que isso vai chegar no jogador. O jogador não tá fechadinho numa bolha. Pelo contrário, ele tá acompanhando o noticiário esportivo. Isso vai chegar pra ele. Mas você não acha que isso também é um pouco um reflexo pós-Alencar, não? Porque o Alencar conversou fiado pra caramba. E ficou naquela, fomos campeão, agora é Libertadores, agora não sei o quê. É, aí que... nós estamos nos extremos. Não, pois é. Será que o Alencar é o extremo oposto de... Epa, e isso, eu tô falando assim, será que isso não é uma resposta em algum nível de... Não, então vamos fazer o contrário? Não tô defendendo o Anderson, não. Eu tô tentando achar... Eu discordo dele, acho que concordo com vocês, acho que o América no Mineiro ele entra assim e entra para disputar em alto nível, né? Tanto é que assim, que chega lá no Atlético e no Cruzeiro e fala assim: vocês queriam pegar o América na oitava? Ninguém queria. Sim. Então, assim, Jair, né? eu entendo o que você está trazendo para a discussão, mas eu penso o seguinte: o Alencar costumava fazer umas coisas que eram meio lunáticas e que traziam uma pressão exagerada para o seu elenco. Por exemplo, falar que a gente ia disputar Libertadores, falar que o América em 5 anos ia ser um dos 5 maiores clubes do país, coisas do tipo que ele andou falando em algumas épocas. A própria história de 5 jogadores de 200 mil que nós vamos contratar, e aí você traz uma pressão para dentro, você que só te atrapalha. Mas... hoje, dentro do contexto do Campeonato Mineiro, a gente em segundo, e mesmo que não fosse isso, mas a gente está em segundo, a gente disputa uma Série A esse ano. Você dizer que você entra para essa reta final pensando sim em título, não te traz nenhuma pressão exagerada. Se você não conseguir esse título, ninguém vai te crucificar por isso e falar assim: ah, falou que entrava para título, não conseguiu, então manda embora. Não. Não acho que isso vai trazer nenhuma pressão exagerada, e isso talvez te traga uma carga ali de motivação importante para que você consiga lutar por esse título. Trazendo outro elemento também, a gente falou do Alencar, eu era muito contrário a muitas das posturas do Alencar, tipo essas que eu citei aqui, da Libertadores, dos jogadores de 200 mil e tal. Mas tem uma história de que o título do ano passado, da Série B, tem muita gente que acredita que um dos pontos principais do América ter chegado ao título foi uma ação do Alencar após alguns jogos ali, depois... Não, nem essa. Após algum dos jogos ali em que a gente sacramentou a classificação entre os quatro, a vaga na Série A, teve um jogo, não lembro qual, que parece... A história... que contam é que o time chegou no vestiário comemorando, como tinha que se comemorar mesmo, conquistou a vaga para a Série A, mas que aquela comemoração já estava com aquele clima de tá bom, chegamos onde queríamos e resolveu. Pronto, acabou. E dizem que o Alencar no vestiário bateu firme na mesa e falou: não tem nada resolvido, eu quero é o título, a gente tem condição de conquistar o título. E parece também pela história, volto a dizer, boato, mas parece que houve até uma desavença ali entre Anderson e Alencar por conta disso. Mas a partir dali o América parece que entendeu que a luta, que havia condição mesmo de lutar pelo título da Série B, e a gente conseguiu o campeonato. Então, temos aí o 8 e o 80. É o que você falou, nenhum dos dois extremos é saudável. É o meio termo mesmo. Eu não sou a favor de falar coisas que depois vão nos pressionar à toa, falar coisas mirabolantes. Mas aquilo que não vai nos pressionar à toa, como por exemplo dizer: sim, entramos nessa reta final buscando título, somos o segundo colocado, temos condições e somos um time... O time está acertado. Temos um time acertado. Isso traz uma carga legal demais para os seus comandados, demonstra confiança e eu acho que só joga a favor porque não te traz uma pressão exagerada, não. É, eu concordo. Se é que traz qualquer pressão. Eu não consigo entender qual que seria o benefício do outro. Assim, uma coisa é você segurar a onda frente a um oba-oba. Então, sei lá, Corinthians estava com não sei quantos pontos à frente. Todo mundo já sabia que Corinthians ia ser campeão, não sei quantos pontos à frente do segundo colocado. Fala, Corinthians é campeão? Corinthians é campeão? Aí não. Aí você põe o pé no freio e fala assim: não, tem oba-oba, não, tem que jogar jogo a jogo. Sim. Porque é. Porque você perde é assim. É no salto alto, é no oba-oba que você perde. Agora, dizer que o América entra para ganhar, ninguém tá dizendo que o América vai humilhar. Não, agora é só goleada daqui para frente. Coitado do Cruzeiro. Ninguém tá falando isso. Mas o América entra para disputar o título? Não tenho a menor dúvida de que entra para disputar. Ganhar é outra história, mas quem entra para disputar, eu acho que entra. Certo? Concordo. Certo. Muito bem. Algo mais, Wallace? Okay. Ah. Pode falar, Jairo. Eu ia só comentar com vocês que eu andei fazendo umas simulações aí pro brasileiro. Andei pensando aí, fazendo umas continhas e tal. E eu, assim, eu cheguei à conclusão que a nossa meta para ficar, basicamente, são 8 pontos a cada 6 jogos. 8 em 18? 8 em 18. Abaixo de 50%. Uhum. Abaixo de 50%. 8 em 18, a gente conseguiria 48 pontos em 36 rodadas. Ainda haveria duas de, vamos dizer assim, de bônus para conseguir alguma outra pontuação. Na história inteira do pontos corridos, nenhum time caiu com 48. E em alguns casos, a gente considera, ainda existe uma pequena chance de você pegar uma Sul-Americana, dependendo de quantos times vão e tal, dependendo de algumas possibilidades. Mas eu fiquei pensando, 8 em 18 não é fácil. Não. Fácil não é. Mas é factível. Mas é factível. Uhum. E pensa que é o seguinte, né? A gente teria jogos que a gente vai para empatar e perde, tudo bem. Mas o que não pode deixar escapar são aqueles times que estão no mesmo patamar que o nosso em casa. Em casa, é isso. Em casa e em fora. Tem que beliscar o pontinho fora lá. Sim. Garantir o nosso e tirar deles. É. Basicamente é isso. 48 pontos nos garantiria uma permanência na Série A. Muito bom. Então, interessante pensar que, na verdade, em cada 6 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, né? Eu gosto disso. Acho que dá pra gente espremer esse assunto, mas uhum. Eu vou pedir pra você guardar pra gente falar e esperar. Fica de spoiler para pro próximo, os próximos programas. Exatamente. Comentários finais aqui. Nós temos que botar em bala e colatina, viu? Nós vamos também. Marcos Graça, perfeito, Gilberto Alisson, também por conta da postura do Anderson, que não ganhamos os clássicos. Não sei se é só a postura do Anderson, não, Marcos. A federação tem o seu papel. A postura da federação me preocupa mais que a postura do Anderson. Atel, pensando que vamos enfrentar os tradicionais do brasileiro, foda, Cruzeiro Atlético só mais uns. Ok. O Marcos Graça, Anderson adora o que eu chamo de desculpa preventiva. Antes do fracasso, já está se desculpando. Bom, tem gente que é assim. E Atel fecha que o Alencar, enquanto político, ele garantiu o nosso título? Enquanto político, como, Théo? Tenho medo desse negócio de misturar política com futebol, porque tem umas histórias que estão aparecendo aí da Prefeitura de Belo Horizonte, da Câmara de Vereadores. Não sei se o Alencar teve ação política, não. Se for pela postura de político que promete mundos e fundos, aí talvez sim ele tenha ajudado. Então vamos para Bale Colatina? Vamos. Muito bora. Bem. Ó, a galera não votou em Bale Colatina, viu? Vou falar a verdade é essa. Nós tivemos 4 votos em Bale Colatina. Então, se você não votou, dançou. Colatina, então, para começar. 50%, 50%. 50% no Capixaba, 50% no Gerson Magrão. Eu já vou votar no Gerson Magrão. Wallison? Eu vou de Capixaba. Você vai de Capixaba hoje? Vou. Eu vou jogar pro Jairo definir aí. Ok, eu só não vou nele, porque na minha concepção... ele tá naquela de que ele tentou. Ele errou, mas ele tentava. Né? Já o Magrão, a gente deixa. Jairo, quem foi o Colatina, então? Pois é, rapaz. Realmente ficaria entre esses dois, não tinha nem dúvida, não. Porque o Magrão errou tudo. É. Tudo que ele fez, ele errou. E parece que ontem... E hoje ele tava mais deslocado. Na verdade, o Anderson entrou com 4-4-2, né? Mas eu acho que ele achou que era um 4-3-3 e ficou tentando fazer de 9. Depois que não deu certo, ele foi pra ponta esquerda. E aí ele ficou ali trombando com todo mundo. Aí não deu certo, ele recuou um pouco, ficou ali só desarmando. Então, assim, fica entre os dois, mas eu vou acabar votando no Magrão. Só pra fazer raiva na Théo. Então aí, pra deixar a Théo arrancando os cabelos, Magrão com a latina da rodada. Bala do jogo, tivemos só dois jogadores votados também, dado também a quantidade pequeníssima de votos, mas com 25% dos votos, Serginho, e com 75% dos votos, Zé do Coelho. Alisson, você já adiantou o seu, por isso que eu tô te chamando. Eu vou votar no Matheus Santos, que para mim fez um bom jogo ali, foi a surpresa. Então, Zé Ricardo voltou bem dentro daquilo que ele consegue jogar. O Serginho não gostei, mas também não vou cobrar dele, porque ele jogou ali quase que de centroavante. Sim. Meu voto vai pro Matheus Santos. Muito bem, eu vou no Zé do Coelho de novo, porque ele botou aquela bola com a mão pro Norberto. A bola foi muito bem colocadinha, foi na medida certa. Gostei demais. Gostei do Matheus Santos. Mas aquela bola do Zé... A gente sabe que ele joga bem, mas não é todo dia que a gente vê ele fazendo aquilo, não. E eu acho que ele achou muito bem o Norberto ali naquela posição. O Norberto pede a bola, né? Eu acho que ele conseguiu fazer esse passe muito bem. Então o meu vai pro Zé do Coelho. Jairo. Eu também vou dizer, Ricardo. Voltou bem. O passe pro gol foi excelente. E ali no meio, toda a bola tá passando por ele. Ele tá distribuindo ali perto do meio de campo. Ele dominou ali a região e aí toda a bola passa por ele. Então tá mais do que merecido é o bala, assim. Muito bem. Agora, o Norberto hoje foi uma no cravo, outra na ferradura, né? Foi mesmo. Um gol lá na frente, um gol até legal de um cara que apareceu como surpresa. E uma entregada daqui atrás. Entregada que, sendo contra o Vila num jogo amistoso, ok, mas tem que tomar mais cuidado para não fazer isso num jogo mais perigoso. Foi entregada? Ah, foi, Henrique. Porque aquele goleiro do Vila não acerta aquele lançamento nunca mais. Ah, mas a bola era do Norberto, ele que era vacilou. Do Norberto, eu não tive essa impressão, eu tive a impressão de que o jogador do Vila partiu na frente. Eu vou rever depois então, mas enfim, fica aí o registro então. Certo, senhores, temos um programa? Isso aí. Temos. Sim, né? Então tá bom. É isso então. O próximo jogo, então, a princípio tá marcado para domingo, mas pode ser que, em virtude de certas cocotas jogarem na quarta-feira, parece, pela Copa do Brasil. É bem provável que o nosso jogo seja antecipado para sábado, para que elas joguem no domingo, já que ambos os jogos serão no Independência. Uma semana aí para recuperar a turma, para descansar, para treinar e encarar o Boa nesse jogo único e garantir a vaga na semifinal, muito provavelmente contra o Atlético. A Théo tá me pedindo para ler aqui. Hoje, em público, afirmo a minha separação do Magrão. Olha aí, ó. Oh. Temos aqui novidades. Acredito em vocês e na reprise. A partir de hoje, não defendo o Magrão. Não vou sofrer, mas a culpa é minha. Eu vou sofrer, mas a culpa é minha. Muito bem. Não, e o pior parece uma letra de bolero, rapaz. Eu vou sofrer, mas a culpa é minha. Isso parece aqueles bolerão antigo. E antes que o Magrão soubesse que ele estava com a Théo, ele já vai saber que ele está separado da Théo. É uma grande perda pro Magrão. A gente espera que isso não acabe com a carreira dele, que ele desista do futebol em razão disso. Ou a gente espera que talvez ele desista do futebol em razão disso. Exatamente. Eu nunca torci tanto pra ele tomar dois cartões amarelos ou um vermelho. Nossa senhora. Não tem um roxo aí que tira o cara por umas 4 ou 5 partidas, não? Pois é. O Adolfo tá perguntando aqui se a gente já pensou no Zé como camisa 10. Como camisa 10, não, mas na base, eu lembro de uma Copa São Paulo em que o Zé Ricardo e até alguns outros jogos, ele era o volante que saía mais pro jogo, ele fazia essa função de ser o cara que carregava mais a bola pra frente, chegava como um elemento surpresa, chutava mais pra gol, e quando subiu pro profissional, no América ele é mais aproveitado ali até como primeiro volante, ele fica mais Talvez com mais tempo de profissional, ganhando mais cancha ali, tendo mais confiança, ele volte a avançar um pouco mais, ou às vezes é até orientação dos treinadores mesmo para que ele fique. Mas ele tem qualidade para isso. Para 10, acho que não. Mas para ser o volante que sai mais ali e arrisca mais, ele tem. 10 eu acho que talvez esteja um pouquinho demais para ele. Mas ele é bom jogador, sem dúvida. Também, Jairo? Também acho que não é a dele, não. Eu acho que ele tem um toque qualificado e tudo, mas armar é outra conversa. Armar, o cara tem que ter uma visão diferente. Ele tem que ter um jeito de ver o campo ali diferente. É aquilo que eu falei daquele passe de hoje. Não é um negócio que a gente vê todo dia o Zé fazer. E o 10, ele vai fazer isso todo dia. É obrigação fazer o tempo inteiro. Entendeu? Ele tem que fazer isso todo jogo. Essa visão ele tem que ter sempre. Então acho que falta esse pouquinho, esse temperinho aí. Mas é um excelente volante, acho que ainda vai ser um grande nome do futebol brasileiro e, quiçá, mundial. Acho que o Zé tem cancha para isso. Henrique, eu queria dar um recado aqui. Theo falou aí do futebol feminino que jogou hoje, a gente não tem informação do resultado, e aí dá o recado pro pessoal que agora no decadentes.com.br a gente tem colunas, Jairo tá sendo lá a nossa revelação de colunista, fazendo grandes textos lá, então o americano pode ter o decadentes.com.br como a sua referência para as opiniões sobre a América, e fica o convite aqui, gente. Seja alguém da comissão técnica lá do time feminino ou alguém que acompanha mais, se quiser se tornar um colunista do decadentes.com.br para falar sobre o futebol feminino, falar dos resultados, dar opinião sobre jogadoras, fazer entrevistas, seja com treinadores, jogadores, comissão técnica, quem quer que seja, dar voz ao futebol feminino, lá no decadentes.com.br, é só se candidatar aqui com a gente, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@decadentes.com.br, não é isso, Henrique? Isso. Lá no contato inbox do Facebook, sinal de fumaça, qualquer forma DM, que quiser, dá para entrar em contato com a gente, e aí a gente tem o maior prazer em abrir espaço para isso. Quando a gente não fala, é porque a gente não tem a informação. Se a gente tivesse, a gente falaria. Mesma coisa o futebol americano. O Henrique até mandou no nosso grupo há poucos dias, parece que o Cruzeiro encerrou a parceria lá com o Eagles, né? E parece que agora já está com parceria com outro clube aqui de BH. O Atlético agora parece que está fazendo parceria com esse Eagles e o América com o Locomotiva. Então, esse cenário aí do futebol americano, ele vai crescer em Belo Horizonte, até por essa rivalidade. De repente, agora teremos os três grandes clubes de futebol tendo clubes de futebol americano ou tendo parcerias com clubes de futebol americano. Então, isso vai esquentar um pouco mais. E também, decadentes.com.br está aberto para quem quiser participar, falando um pouco mais sobre as novas modalidades, falando um pouco mais sobre o nosso time, acompanhando isso aí ao longo do ano. Exatamente. Henrique, é isso aí, galera. Só uma informação aqui. Desculpa. Só comentar que o Thiago Reis aqui no Twitter confirmou que o nosso jogo é sábado mesmo. Cruzeiro e Patrocinense e América e Boa no sábado. Bom, muito bem. Voltando a esses tópicos que o Alisson estava puxando, realmente, eu adoraria que a gente pudesse comentar aqui o futebol feminino, mas eu não conheço as jogadoras, não conheço o time, não consigo acompanhar sequer os resultados, então o time jogou hoje, eu entro agora na página deles no Facebook, não tem informação nenhuma, nem de que haveria jogo, quanto mais do resultado. Então, assim, fica difícil a gente acompanhar, né? Eu lembro que teve um brasileiro aí, que teve um pay-per-view pela internet, que estava à venda aí. Eu até comprei para assistir os jogos e tal, para tentar acompanhar. Acabou passando um ou dois jogos só do feminino. Ainda bem que o negócio era baratinho também, era R$15, então não saí no prejuízo, não. Mas fora isso, é difícil para a gente acompanhar. Então, se você acompanha, se você gosta, se você quer que elas tenham esse espaço, está aqui aberto o espaço para elas. A mesma coisa para o futebol americano. Quem gosta, quem acompanha, e já tem gente que já acompanha, já gostava do esporte antes do América fazer a parceria com o Locomotiva. Então, quem gosta, quem quer, pode acompanhar, vem aqui escrever a respeito para falar do time e o que vocês quiserem fazer. Hoje começou o Campeonato Mineiro de Futebol Americano. O América ainda não jogou hoje, mas o campeonato jogou hoje. E hoje teve uma transmissão desse jogo que aconteceu por uma live na página do 98, da 98. Né? 98 Live fez a transmissão do jogo entre o Beraba Zebus e o Paraíso Miners, certo? Então, assim, eu imagino que também haverá essa transmissão dos Jogos do América. Quem tiver interessado, vá atrás. É, eu não sabia dessa informação do Atlético, Alisson, e eu fiquei bastante preocupado até. Porque eu não sei se você sabe, mas no futebol americano, os juízes vestem uma camisa listrada preta e branca. No futebol normal também. Não, no futebol normal eles antes era uma camisa toda preta, agora inventaram rosa, laranja, amarelo e tal, eles tentam. Mas lá, você olha pro juiz e tá ele lá. Né? Eles são chamados de zebras, estão lá com aquele uniformezinho listrado. Fico mais preocupado ainda, então talvez seja mais um esporte para eu passar raiva. Mas eu não vou soltar o osso, não, eu vou passar raiva sim. É, então é isso aí, senhores. Acho que temos um programa. A gente volta então, se o jogo é sábado, muito provavelmente. Muito provavelmente no domingo a gente retorna para fazer o programa da quarta de final. Acho que eu não sei se eu falei semifinal durante o programa. Eu sei que na publicação lá no Facebook eu me equivoquei e chamei de semifinal. Não é quarta de final, né, gente? Então a gente volta domingo que vem para falar desse programa. Certo? É isso então. Tem um último comentário da Theo aqui que o problema é a logística e saber. Ah, deve ser o problema do feminino, né? É, então, pois é, esse é o problema, mas pelo menos alguém de lá tinha que ajudar a gente a ficar um pouco mais informado sobre o assunto. E aí também vai aqui um puxãozinho de orelha, né? A gente sabe de toda a dificuldade do futebol feminino, que as meninas não recebem, que não tem lá tanto apoio e tal, isso. A gente sabe de tudo isso. Agora, hoje em dia, gente, é muito simples você ter uma conta no Facebook, você ter uma conta no Twitter. Que elas têm. E você alimentar isso, pelo menos para falar assim, terminou o jogo agora, vencemos por 2-1, gols de Aline e Joana. Isso hoje em dia, qualquer um faz pelo celular de qualquer lugar e tal. Então, eu entendo toda a parte de falta de apoio e a gente aqui sempre salienta de que isso tem que ser resolvido. Uhum. Agora, algumas coisas simples e que fariam essa coisa começar a mudar de repente é botar um pouquinho a mão na massa e fazer. A gente faz esse programa aqui e a gente gasta muito tempo do nosso tempo livre, a gente gasta fazendo isso aqui. A gente está toda semana no ar, a gente tem que alimentar páginas, promover conteúdos e coisas do tipo. De repente, ter alguém de lá de dentro, não exigindo que faça algo deste tamanho, claro que não, mas pelo menos colocar o resultado, de repente colocar assim, classificamos para tal campeonato, para qual fase e tal... O mínimo vamos de informação possível. Dia antes, vai ter jogo amanhã. É, eu acho que definindo assim um perfil, o Henrique já falou que tem um perfil. Elas têm um perfil oficial no Facebook ou no Twitter. Se isso tivesse um mínimo de informação, os próprios americanos já iam seguindo aquilo ali, de repente começassem a ir mais nos jogos, porque iam ter a informação de onde que é, quanto que custa, ou se é de graça para entrar, como é que funciona. Um mínimozinho de informação, eu acho que dá para fazer, mesmo não tendo recurso hoje em dia. É isso, concordo aí. Então tá aí, puxãozinho de orelha dá também. Gente, semana que vem nós estamos aqui de volta. Jairo, Alisson, dê o seu tchau, que eu daqui a pouco tenho que botar isso no feed. Abraço a todo mundo e até semana que vem. Abraço. Falou, valeu. Falou, gente. Boa noite.